mais perto, eu quero estar perto de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, vou te buscar até nós sermos um. Eu vou seguir os teus passos, te seguirei.